Suor. Sangue. Dor. Perda. Força. Esparta. Paráxene, a ruína dos persas. Olá, senhoras e senhores. Aqui quem está falando é o Febrini. Eu que produzo o Paráxene, eu que escrevo ele, faço a voz dele, etc. E esse programa aqui vai ser um programa diferente, né? Se você não está muito preocupado com o futuro do projeto, pode ser um programa chato. Mas se você quer que o projeto continue e tal, fica aí que vai ser uma conversa maneira. Eu vou falar aqui um pouco sobre o Padrim, sobre o Patreon, que está muito fraco e isso está desestimulando a continuidade do projeto. Vou ler um trecho do próximo episódio e vou falar um pouco da dificuldade de produção que tem no Paráxene, porque tem muita coisa para pesquisar, muita coisa para fazer, e isso explica um pouco da demora. Por que o Paráxene demora 20 dias, 25, 15, 30 dias às vezes, né? Então fica aí que vai ser um programa bem maneiro, mas vai ser um programa diferente, né? Se você estiver querendo ouvir mais Paráxene, dependendo do que aconteça depois desse programa, vai continuar saindo, não precisa se preocupar. Eu quero começar aqui lendo um trecho do próximo episódio, né? Que é o capítulo 18, Homens de Pedra. E esse áudio vai ser editado de uma maneira diferente, né? Não vai ter aquela imersão toda, não sei o quê. E eu vou ler aqui com a minha voz normal, entre aspas, né? E começa assim. A cavalaria adentrou Ecália exatamente como eu previra. A cidade estava desmantelada, e as ruas adjacentes haviam sido bloqueadas por vigas de madeira e colunas de pedra caídas, de modo que homens a cavalo certamente tomariam a rua principal, mais larga e ainda livre de escombros. Nenhum dos homens falava, era como se as línguas deles também fossem vítimas de uma górgona. No entanto, como eu sempre digo, os deuses nunca dormem. E um dos domadores de cavalos de Pilos estranhou a composição de uma das obras de arte que ladeavam a rua. Ele avizinhou seu cavalo para perto de mim, estreitou os olhos e tentou distinguir a cicatriz em meu peito. Eu pensava em silêncio, quase fazendo uma prece, que era impossível aquele homem ter lutado na batalha de verão conduzida por Leônidas quando ainda estávamos em Agoguê. Ele desmontou de seu cavalo, enquanto o resto do exército continuava ocupando a rua principal e se embrenhando cada vez mais na passagem. Se aproximou de mim e eu entendi o porquê de sua curiosidade. Talvez fora uma flecha de Ártemis me castigando por ter desvirginado seu oráculo, Lanfásmenos, ou a lâmina da lança de Ares, desejoso da carnificina, mas minha cicatriz sangrava. Ela vinha me incomodando durante a marcha, mas eu não imaginava que uma ferida pudesse surgir ali, e nem me lembro se me cortei em algum momento da jornada. Mas eu estava ferido, e o sangue, que não era mais do que um fio brilhante, descia pelo meu peito petrificado, marcando seu caminho até o meu sexo, já que eu estava nu. Ainda incrédulo, pensando ser testemunha de um prodígio, o Piluciano estendeu sua mão para tocar o sangue. Eu me mantive firme, como havia combinado com meus homens. Seus dedos, sujos de esterco, foram se aproximando de mim, e o homem cheirava como seu cavalo. Ele não era um guerreiro muito alto, e as pernas tortas de montar a cavalo durante toda a vida lhe diminuíam ainda mais a estatura. À frente do Piluciano havia uma enorme estátua de pedra, representando um guerreiro forrado de músculos muito desenvolvidos, com quase 2 metros de altura, riscado por 2 cicatrizes que formavam uma encruzilhada em seu peito de pedra, segurando um escudo imenso que descansava junto à coxa esquerda e com a lança petrificada feita uma vara de cerca fincada no solo. A estátua tinha longos cabelos e uma barba volumosa que lhe chegava à altura do peito. Fora o próprio sacerdote Lídio quem havia untado minha barba e meus cabelos com azeite logo antes de me cobrir por inteiro com o pó de Ecália, de modo que o vento não tinha forças para mover os cabelos e as barbas de meus irmãos. O cavaleiro poderia ter sentido o perfume do azeite, pois era o mais puro da Lacônia, mas ele fedia a estábulos e bosta de cavalo. A última coisa que seu nariz entenderia naquela situação seria o aroma agradável de azeite. Ele chegou ainda mais perto, seu perfume equino inundou meu entorno. Ele estendeu a mão ainda mais e tocou meu peito. Então, aconteceram tantas coisas de uma única vez e com uma sincronia tão cruel que os deuses provavelmente brindaram e festejaram com a obra de suas interferências. Esse é um trecho do próximo capítulo do Paráxene, que eu já estou produzindo, já está ficando pronto, mas ele vai ao ar só se a gente conseguir aqui o objetivo, né, que esse programa vem propor, que é mais padrinhos, né? Então esse programa vai ser desse jeito, com a minha voz normal, com uma trilha sonora provavelmente de rock and roll, que é o que eu ouço, que é o que eu gosto, que é o que tocou já na batalha, né? Para quem ouviu lá a batalha de Patras lá, primeira derrota, quando o Leônidas e o Paráxene enfrentam a cidade, tocou um rock and roll ali. Em batalhas sempre vai tocar um rock, vai ser uma coisa diferenciada assim, uma coisa para marcar, né? Mas aqui eu queria abrir o projeto para vocês. Primeiro vamos falar de dinheiro logo. Depois a gente fala da Constituição e etc. O Padrim tá super deficitário. A gente tem uma média, cara, de juntando alguma coisa cast, né? Que é o programa principal lá, onde a gente fala mais de história, de cinema, fala de uma par de coisa lá, da risada, lá é bem mais descontraído. Juntando o ACC e o Paráxene, a gente tem aqui 15 padrinhos. Isso é pouquíssimo, pouquíssimo para os nossos números. Dá R$126, eu estou olhando aqui no Padrim agora. A gente tem fones quebrados, manutenções, e eu vou precisar arrumar outro emprego em breve. E eu não queria arrumar outro trampo, porque se eu arrumar outro trampo, eu vou parar o Paráxene. E é por isso que esse áudio está aqui, tá ligado? Porque eu não quero arrumar outro trampo. Eu quero ganhar dinheiro aqui com o Padrim, para eu não ter que parar de fazer o projeto e não ter que arrumar outro trampo, tá ligado? Porque se eu for arrumar, eu tô ligado que eu vou me estrepar todinho também. Mas a necessidade grita mais alto, né? Tá aí a história do Paráxene pra dizer que as coisas nunca saem como a gente programa. Mas vamos lá. O padrinho do Paráxene e do Alguma Coisa Cast hoje tá com 15 padrinhos, tem R$126. E vou ser bem franco aqui. Pra esse projeto continuar, a gente precisa de pelo menos R$250 por mês lá no Padrim. Não sei quantos padrinhos vai ter, mas a gente precisa de no mínimo R$250 por mês. Se não bater isso, o projeto vai estacionar. Ele vai acabar, tá ligado? Não tem jeito. Eu vou ter que fazer outras coisas, eu não quero parar ele e voltar depois, porque vai ficar muito tempo parado. E putz, um mês, 15 dias que vocês já esperam, eu já acho uma sacanagem. Mas é porque o projeto é muito complexo, é muito complicado, então demanda esse tempo, tá ligado? Tem um podcast muito famoso aí chamado Escriba Café. Eu ouvia o Escriba Café fodamente, eu adorava aquele programa. Só que ele demorava 6 meses pra postar um episódio. Às vezes 5, 4, e puta, cara, isso foi me deixando maluco e eu parei de ouvir. E eu não gostaria que isso acontecesse com o Paráxene. Por isso que uma vez, duas vezes por mês, o Paráxene, eu já acho foda de esperar. Eu me coloco no lugar de vocês, tá ligado? Eu sei que vocês ficam, porra, um mês pra sair um episódio e tal, mas eu vou explicar aqui daqui a pouco por que demora tanto, né? Mas aqui, ó, se a gente conseguir esses 250 pau lá no Paráxene, lá no Padrim, aliás, já dá pra melhorar um pouco, tá ligado? Dá pra melhorar um pouquinho aí, colocar umas duas vezes por mês, garantido, se pá três. Teve um tempo atrás que por conta dos padrinhos, eu tinha falado, né, se chegar a R$100, eu vou postar 4 programas seguidos, no mesmo mês, eu postei. Foram 4 semanas saindo o Paráxene, foi um trampo do caralho, mas foi pro ar, do jeito que eu tinha prometido, né? Então é o seguinte, ó, eu vou passar uma data pra vocês aqui. O próximo episódio do Paráxene vai sair no dia 5 de dezembro. Hoje eu tô gravando isso aqui no dia 29/10. Vai sair no dia 5 de dezembro se a gente alcançar no mínimo R$250 aqui no Padrim. Beleza? Sem chorumelas, sem chororô. É isso aí. Vamos para as próximas paradas aqui. Vou abrir o projeto para vocês para mostrar por que que demora, tá ligado? Por que que demora para sair o Paráxene? Vamos lá. Vamos começar aqui falando da pesquisa. A gente tem a pesquisa, tem um romance, né, história, escrever o romance, aquela coisa, mas é muito complicado. Então, primeiro ponto aqui da pesquisa são as fontes confiáveis, porque eu não quero entregar qualquer merda pra vocês. Então, a fonte tem que ser muito confiável. Eu não posso entrar no BuzzFeed e pegar lá uma informação sobre a era do Paráxene, que é 500 anos de Cristo, tá ligado? Que é muito antigo. Então, eu tenho que ter fontes muito confiáveis. Eu tenho fontes de livros. Desde quando eu comecei o projeto, eu já li cerca de 20 livros relacionados ao assunto. Tô lendo ainda, eu sempre me mantenho em constante aprendizado, porque é muita coisa, cara. Grécia é muita coisa, tá ligado? Se você for pesquisar sobre os maores, talvez você consiga pesquisar em 6 meses tudo. Mas Grécia é muita, muita, muita coisa mesmo. Até porque foi uma civilização mega importante que a gente absorve coisas até hoje, né? Além das fontes confiáveis, tem o problema das datas. Cara, o período é extremamente antigo. É muito antigo. Quando você lê um Bernard Cornwell que fala dos vikings, ele fala de eras ali do ano 800, do ano 900, do ano 1000. Já é foda, ele mesmo fala, já é foda conseguir as informações. E você tinha escrita, você tinha monastérios que escreviam tudo, você tinha lá o rei Alfredo que catalogava, escrevia até as reuniões que ele tinha com os vikings lá, com os nórdicos, né, os dinamarqueses. E tipo, daquela época já é difícil, imagina, cara, você conseguir datas exatas, as paradas tudo certinha, de um período tão antigo que é de 500 antes de Cristo, tá ligado? Quando os vikings estavam por aí, vamos dizer, já tinha mais de 1000 anos que o Paráxen tinha ido embora junto com o Leônidas. Então é muito antigo, pra conseguir essas informações é foda. Muito antigo, escasso e em português é impossível, cara. Então eu pesquiso muita coisa em espanhol e pesquiso muita coisa também em inglês. Tem um livro muito bom que eu li há pouco tempo chamado Salamina, do Javier Negrete. É foda pra caralho. E ele passa uma infinidade de fontes no final, super confiáveis. E eu pesquisei absolutamente todas elas. Eu olhei todas elas, tá ligado? Eu fui lendo o livro e fui anotando as paradas. Eu fui lendo e estudando. E no final eu olhei todas as fontes que ele mandou. Até livros em inglês bizarros, de PDF maluco, eu baixei. E meu inglês não é tão bom assim, mas né, a boa vontade é a maior força do mundo. Outra coisa também, é a parada da geografia e das próprias cidades. É um período muito antigo, então eu não posso simplesmente falar assim, na narrativa, né? Eu cheguei na cidade de... sei lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou dar um nome de uma cidade aqui. Eu não posso chegar lá na narrativa e falar assim, eu cheguei na cidade de Girtona. Não posso simplesmente falar isso. Eu tenho que, primeiro, pesquisar essa cidade, ver o nome dela, ver as características dela, ver o que aconteceu ali. E muitas vezes é difícil encontrar isso, porque em português você não tem, aí você tem que ir para inglês. Eu tenho aqui o relato do Pausanias, né? O Pausanias foi meio que um historiador / geógrafo, muito, muito antigo, e ele passa muitas informações. Então eu tenho que pegar essa cidade que eu estou mencionando e tenho que ver se em 510 a.C. ela já existia, tá ligado? Porque tem muita cidade que foi fundada depois. É, no momento aí na história do Paráxene, eles passam por uma cidade chamada Messene. E quando eles passam ali em Messene, é mais ou menos o ano 520, 510, uma coisa assim. Essa cidade foi fundada um pouco depois. Então o que eu fiz? Eu resumi ela a apenas uma rua. Que é o que ele descreve, né? Quando ele vai salvar aquelas mulheres lá que o sacerdote está matando e etc. Então eu descrevi ela como apenas uma rua e algumas casas. Porque as cidades elas se formam assim, de forma orgânica, né? Não é de uma hora para outra. A cidade foi fundada no ano 500. Não apareceu lá igual no Sin City, né? As coisas vão acontecendo, elas vão crescendo. Vem uma vila, vem umas casas, daqui a pouco vem mais casas e as coisas acontecem. Então eu consegui trabalhar dessa maneira dentro do romance, dentro da história do Paráxene. Mas é muito complicado. Todas as cidades e todos os nomes que eu for falar, o que eu for mencionar na história, tem que ser pesquisado a fundo. Não dá só pra jogar um nome. Não é como eu falar hoje aqui, ah, o fulano de tal foi pra São Paulo, fulano de tal foi pra Bahia, não sei o quê. Tudo bem, essas paradas estão aí, tá ligado? Lá é um lugar muito antigo. E os mapas modernos são muito imprecisos, cara. Eles são muito imprecisos. Mapa em português, então, tipo, Guerra das Termópilas, ele te dá um mapa com cidades que foram extintas em 600 a.C. A Guerra das Termópilas é ali de 480 AC. Então, tipo, 600 a.C., mano, fazia muito tempo já que tinha passado. Essas cidades já tinham ido pra cá do caralho, tá ligado? Ecália é uma delas. Ecália, onde se passa lá grande parte da história, onde eles estão agora, é uma cidade que já tinha sido demolida, provavelmente por um terremoto, né? Apesar do Paráxene acreditar que foi o Hércules, que já tinha sido ruída, o caralho, há 600 a.C. Então, por que quando ele chega em Ecália tá aquela coisa toda ruída, toda caída? Porque eu fiz essa pesquisa. Se eu chegasse e falasse, ele chegou em Ecália e era como se fosse Tégia, um monte de gente, um monte de comerciante, não sei o quê, ficaria maneiro, ficaria foda pra caralho, mas ficaria uma bosta, porque ficaria impreciso, cara. E eu não quero entregar um negócio impreciso, tá ligado? Eu quero entregar um negócio foda pra vocês. Por isso que se você pegar, por exemplo, a HQ 300, que eu adoro, eu amo, ou o filme 300, pra quem gosta da coisa na tela, você vê a infância de Esparta, ela acontece muito rápida. Por quê? Porque ali você tem muito mais limitação, né? Na HQ ele tem a limitação das páginas e no cinema você tem a limitação do tempo. Aqui, cara, a gente conseguiu trabalhar muito bem a infância, muito bem o Agoguê, abordar várias paradas. E ainda hoje, quando o Paráxene tá aí com seus 20 anos, mais ou menos, ele ainda fala, 20 anos na história, né? Quando ele tá narrando, ele tá com mais de 80. Mas ele ainda fala de momentos do Agoguê e traz informações novas e coisas do gênero, sabe? Então a gente consegue trabalhar muito bem. E isso vem de pesquisa, gente. Eu não sou erudito, não sou formado em porra nenhuma. Eu sou simplesmente uma pessoa com boa vontade que quer entregar um produto maneiro, tá ligado? Então, meu, não tem como eu simplesmente mandar o nome da cidade e já era. É isso aí, gente. Essa cidade aí, comprem e já era. Não, eu quero entregar um bagulho fora, tá ligado? E aí entra a questão da geografia também. A Grécia, mano, é muito antiga, esse período aqui é muito antigo e a geografia mudou muito. Eu vou dar um exemplo pra vocês, Termópilas. Todo mundo tá aí no computador, entra no Google Maps, ou se você tá no celular, abre lá o aplicativo do Maps aí. Acho que tem aquela imagem de satélite aí no Google Maps. Quem tiver o Google Earth é melhor ainda, né? Se você escrever Termópilas aí, você vai conseguir encontrar o Desfiladeiro, só que ele tá completamente desconfigurado. Ele tá... ali onde era o Desfiladeiro virou uma montanha, um morro, né? Tem alguma vegetação e etc. Mas lá onde era o mar, onde você vê no filme do 300, vê na HQ e tal, ali onde era o mar, onde a frota persa se arrebentou, encontrou problemas e o caramba, não existe mais mar, cara. O mar recuou pra caralho. Se você olhar aí agora, você vai ver um baixio ali que parece meio que um deserto ou uma praia bem grande, e algumas plantações, umas duas ou três casinhas ali, e o mar, cara, tá bem pra baixo, virou quase uma enseada o negócio, tá ligado? Por quê? Porque é muito antigo. Então, durante a pesquisa, eu tenho que ver isso mesmo. Lagos que eram lagos já não são mais. Cidades foram completamente engolidas pelo tempo. Onde era mar já não era mais. Onde, sabe, o mundo ele é muito orgânico, né? Ele muda muito, ele se transforma de maneiras bizarras. E quando eu trago a geografia, eu tenho que pesquisar muito isso. Porque senão eu vou entregar para vocês uma Esparta de 2017. Uma Grécia de 2017. Eu não quero isso. Eu quero entregar uma fucking Grécia de 550 anos de Cristo. Acurado, tá ligado? Certinha a parada. Como é em Atenas, por exemplo. A Atenas antiga é muito diferente da Atenas atual. A Atenas atual, inclusive, está sofrendo problemas seríssimos de poluição e coisas do gênero que está afetando a própria vegetação ao redor da cidade. Então, era muito diferente. A Grécia, ela é um lugar onde as árvores, cara, elas estavam muito presentes. Só que eles desmataram tanto que começou a acabar a árvore no lugar. A Grécia é muito rochosa. Por que que lá tem muito templo, coisa de pedra? Por que que eles trabalharam tão bem a pedra? Porque eles não tinham muito outras coisas para trabalhar. É lógico que eles tinham feno, eles tinham madeira, tinham sim, mas cara, tinha muita pedra. Então eles falaram, gente, vamos começar a trabalhar com a pedra ou a gente não vai conseguir fazer nada, porque as nossas árvores são escassas. Depois de um tempo, inclusive, eles começam a exportar muita madeira da Itália, de regiões da Sicília, que também durante algum tempo foi colônia da Grécia, né? Um pedaço do sul ali, eles chamavam de Magna Grécia, que era a Grande Grécia ou algo do gênero. Então, esse tipo de coisa da geografia tem que ser colocado na história com acuridade, tá ligado? Com precisão. Eu não posso chegar e mandar qualquer merda. Ah, os caras chegaram numa floresta super densa, um negócio meio Senhor dos Anéis. Tinha floresta? Tinha, mas cara, você não ficaria meses dentro da floresta, tá ligado? Até porque a Grécia é pequena. Se você colocar aí no Google Maps, por exemplo, e estabelecer uma rota dali de onde era a Macedônia, mais ou menos, até lá no final, ali na parte sul do Peloponeso, você vê que a pé o cara faz isso aí em poucos dias. Não é um lugar extremamente gigantesco, assim, tá ligado? É um país, é grande, mas não é. Tanto que as marchas não duravam tanto tempo. As marchas, elas eram muito rápidas, né? A galera subia e descia ali facilmente. Então, esses problemas de geografia eu também enfrento na pesquisa. E demora, logicamente, por conta desse tipo de coisa. Eu tenho que encontrar isso. Tem muita cidade e muito lugar que não tem nem mapa. Não tem nem mapa atual. A galera simplesmente não colocou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar, às vezes, mapas romanos, que vem ali com um latim meio cagado, que dá pra entender, ou em mapas gregos, que aí vem aquela porra daquela letra grega que é foda pra caralho de entender. Mas às vezes você consegue tirar alguma coisa disso, tá ligado? E aí você consegue pesquisar a fundo o nome da cidade ou o nome do lugar e consegue trazer na história se ele já estava fundado em 500 a.C., entendeu? E a Grécia, apesar de ser um lugar super desenvolvido, não sei o quê, era um lugar que estava em constante mudança. E as vilas, elas surgiam de forma dinâmica. Não era muito difícil você construir a sua vila. Você chegava com umas 4, 5 famílias, fazia umas casinhas ali, acabou, você fazia uma vila. E tinham nomes muito característicos, por exemplo, Heracleia. Heracleia, que tem a ver com Hércules, né? Heracles. Você tinha um monte de cidade, um monte de vila chamada Heracleia. Só no Peloponeso você tinha 3. Então, puta, como é que você traz isso, sabe? De forma curada. Todo mundo nomeia a sua cidade como quer e você fica todo confuso. E as fontes também, em português, elas não falam nada sobre isso. Elas simplesmente chamam o lugar de Heracleia e já era. Aí você tem que pesquisar em espanhol, em inglês e o cacete, né? Por conta ali da Europa, que já estuda isso há muito tempo, absorveu muito esse conteúdo, essa cultura e tal. E, mano, é foda. É um trampo do caralho. Outra coisa também complicada de lidar são as estações do ano e os nomes dos meses, né? As estações do ano lá são diferentes, obviamente, aqui do Brasil, né? Então não dá pra eu falar que, em dezembro chegou o verão e etc. Não, lá é totalmente diferente. O verão lá é mais pra junho e julho do que qualquer final de ano, né? É um país muito maluco, porque tem um calor muito foda no verão e tem um frio congelante no norte no inverno, sabe? Então é muito maluco, assim, e isso também tem que ser pesquisado levando em consideração o tempo, porque o mundo mudou muito, sabe? Então, tipo, tem lugares onde o próprio Pausanias descreve que não tinha inverno, não chegava inverno. O que ele quis dizer com isso? Que eram lugares, tipo, com uma temperatura amena. Não é que não tinha inverno, mas era uma temperatura amena. E você vê hoje, no verão, praticamente a Grécia inteira fica num calor insuportável. Tá ligado? Então, tipo, as coisas mudaram muito. Temos aí questões de aquecimento global e coisas do gênero, né? Então, meu, é muito difícil essa parte também. E tem os nomes, né, dos meses. Os nomes dos meses, a Grécia é meio maluca, né? Então, como que eles faziam? Eles usavam calendários muito similares, muito semelhantes, mas ao mesmo tempo tinham as suas particularidades, tinham as suas diferenças. Então, eles usavam um sistema de 12 meses, coisas do gênero e tal, só que em cada lugar da Grécia eles usavam um calendário diferente. Por exemplo, o calendário ático, que seria o calendário geral ali, mais clássico, era completamente rejeitado em Esparta, por conta daquela treta, né? Atena e Esparta tinham aquela briguinha deles. Então, era rejeitado lá. Então, lá eles davam outros nomes, faziam outros festivais, coisas do gênero. Tem alguns historiadores que afirmam que em Atenas eles ignoravam a Carneia, que era um puta festival importante para os espartanos, né? Ignoravam e faziam questão de contrariar tudo o que a Carneia proibia. Então tinha essa treta. Parece um pouco aquela treta religiosa de hoje em dia, né? Tem algumas religiões que não comem carne em determinada época do ano, e aí tem religiões contrárias que fazem questão de fazer um churrasco só para provocar, né? Então você vê que essa briga aí já vem de muito tempo atrás. E aí você tem os nomes dos meses, que é muito diferente. E eu decidi por usar nomes que vocês entendessem para não ficar complicado. Por exemplo, quando o Paráxene fala, tal coisa estava ali não sei quantos quilômetros, eles não eram assim que eles mediam as coisas em estádios, tá ligado? Eles não mediam assim, eles não mediam as coisas da maneira que ele conta. Eram outros nomes, só que se eu falar para vocês, mediam em estádios, vai ficar complicado pra caralho. Que aí o cara vai ter que converter na cabeça dele esse negócio de estádio. Quanto que é um estádio, pra depois ele fazer a conta e ver daqui onde que o exército tá e coisas do gênero, sabe? Eu já li um livro muito, muito bom do Afonso Solano, que é o Espadachim de Carvão. Eu recomendo que vocês leiam, é bem legal, um escritor nacional e tal. Tem um podcast também chamado Matando Robôs Gigantes. E o livro é muito bom, mas o livro é muito complicado nesse aspecto. Ele não quer medir as coisas em tamanhos que vocês entendam, então ele traz os tamanhos que as pessoas do livro entendem. E aí você tem que se adaptar, só que é muito complicado, porque ele fala, chegou um ser com 4 cascos de altura. Aí você tem que pegar o que é um casco, quanto que tem de altura, converter para fazer essa mudança e entender qual a altura daquele bicho. Se ele falar, chegou um cara com 80, acabou, vocês matam na hora. E é isso que eu trago no Paráxene, entendeu? E por eu trazer dessa maneira que eu acabo nomeando. Por exemplo, dezembro, né? Ele fala em algum momento, nós estamos em dezembro, o inverno, aquela coisa toda, pá, começando o inverno ali. Só que dezembro não era dezembro coisa nenhuma, era Poseidon, que seria ali o mês de Poseidon, né? Ou Posideon. E aí ele fala, dezembro, o mês de Poseidon. Então eu estou dando a informação para vocês de uma forma que vocês entendam que é dezembro, que tá chegando o inverno, porque ele menciona isso diversas vezes, inclusive a própria história, né, coloca isso lá, e ao mesmo tempo ele fala, o mês de Poseidon. E tipo, eu tô usando aqui a coisa clássica, mas eu tô colocando também de uma forma legível, né, pra vocês poderem também entender, porque não adianta nada eu falar assim, olha, chegou o mês de Pianepson, que seria outubro, ninguém vai entender porra nenhuma. Ninguém vai conseguir nem se localizar, tá ligado? E fala, pô, o que porra é essa? Pianepson? Ah, agora é o mês de Gamelion, que seria janeiro. Então, é muito complicado. E levando em consideração aquilo que a gente falou, cada uma das cidades grandes, né, cada uma das polis, que são as cidades-estado, tinham um calendário. Eles eram muito parecidos? Com certeza, mas ao mesmo tempo eram diferentes. Tinham nomes diferentes, festivais diferentes e coisas do gênero. Outra coisa maluca também dos calendários e que tem que ser pesquisada para ser trazido na história e não deixar tudo jogado é a questão dos anos bissextos e coisas do gênero, que era uma loucura do caralho. Muitas vezes eles simplesmente inventavam um mês adjacente com um nome, aquele mês ia existir naquele ano, aquele nome ia existir naquele ano e depois ele não ia existir mais. E aí quando chegasse o outro ano bissexto, coisa do gênero, eles inventavam outra parada maluca, mudavam os dias do mês, os dias do calendário, sabe? A galera era muito, era muito distinto assim, o jeito que eles organizavam o calendário. E lembrando, cada polis tinha o seu jeito. Então isso é muito complicado, isso tem que ser pesquisado. Isso não foi usado muito a fundo ainda na história, que vocês estão ouvindo aí e tal, mas vai ser usado. E mesmo que não seja, eu tenho que saber disso. Eu tenho que saber disso pra não cometer uma gafe, tá ligado? Não falar, ah não, tal dia era o ano bissexto, não sei o quê. Ou então chegar e falar assim, não, naquela época, fevereiro, teve um mês a mais. Ou, aliás, teve um dia a mais e coisas assim, sabe? Então não tinha como eu falar isso. Eu tenho que pesquisar o negócio aqui pra, mesmo que eu não for usar, eu tenho que ter ciência da parada. Parte da confiança que eu posso entregar no projeto vem da minha ciência. Quanto mais eu souber disso, mais confiante eu tô em entregar o produto final, entendeu? Bom, tem essa questão dos festivais, né? Que eu acabei abordando aqui também, na coisa dos meses. São muitos festivais, os gregos tinham mais de 200 espalhados pelas cidades e coisas do gênero. Também ainda não utilizei muito no Paráxene, né? Utilizei acho que só no casamento lá, uma coisa parecida com o festival de Dionísio, coisa do gênero. Mas tem muita coisa que ainda vai entrar na história. Como eu falei, o Paráxene, eu falei em alguma coisa cast, né? Pra quem só ouve aqui, eu não falei aqui. O Paráxene tá previsto pra 60 episódios. Então, tipo, ao longo desses 60 programas, vai rolar coisas de festivais, com certeza. E voltando no que eu acabei de dizer, mesmo que não role, eu preciso saber disso. Eu preciso ter essa ciência, porque às vezes não acontece, mas ele menciona. E para ele mencionar, ele tem que ter ciência daquilo. Paráxene, ele viveu naquela época. Viveu entre aspas, né, gente? Ele é fictício, mas ele viveu ali. Então ele conhece as coisas. Ele conhece muito mais do que a gente, às vezes. Então ele tem que ter uma ciência foda disso. E eu, que tô aqui por trás dele, tenho que saber igual a ele, saber mais do que ele. Porque além de saber as coisas que ele sabe, sobre religião, sobre cidade, o cacete, eu sei ainda sobre a vida dele, que nem aconteceu ainda. Então eu tenho que saber muita coisa, que é foda, tem que ter a pesquisa cuidadosa, sabe? Por isso que demora e é o objetivo de todo desse programa. Explicar por que demora, explicar o trabalho que tem por trás e falar pra vocês ajudarem no Padrim, sabe? Eu não sento aqui, escrevo qualquer merda e jogo pra vocês só pra ganhar dinheiro. Tem todo um trampo e isso demanda tempo. E como eu vou ter que arrumar outro emprego em breve, caso esse negócio do Padrim não dê certo, esse tempo vai ir pro outro trabalho. E aí o projeto vai acabar, né? Infelizmente. Vamos pro próximo ponto aqui, que são flora e fauna. Esse aqui é uma parada foda também da pesquisa, porque o mundo muda muito e com ele muda também os seres que vivem nele. Então, por exemplo, a flora e a fauna, eu vou emendar no outro ponto que seria a culinária. Essas três paradas, elas andam junto, sabe? Elas andam juntas, aliás. Por quê? Porque, tipo, a fauna que existia na Grécia Antiga já não existe mais. Você tinha uma série de leões lá. Você pode ver até histórias de Hércules, né? Matando o leão, da Nemeia, coisas do gênero. Sempre tinha esse negócio, a cova de leões, ou o leão matou não sei quem. Leônidas era o leão de Esparta, né? E aí, se você olhar hoje, porra, tem leão na Europa? Deve ter pouquíssimos, eu não sei nem se tem, sabe? Se tiver uma quantidade mínima em algum lugar muito próximo da África ou coisa do gênero ali, sei lá. Não sei nem se tem, eu tô aqui só chutando. Mas na Grécia tinha, de fato. Tinha leão pra caralho, só que a galera extinguiu. Assim como os romanos extinguiram até os hipopótamos, tá ligado? Que tinha hipopótamo pra caralho na Europa e os caras extinguiram junto com leões também, em arenas, né, coliseu, coisa do gênero. Só que na Grécia Antiga tinha leões e isso eu trabalho na história. Isso eu nasci sabendo, isso tem que ser pesquisado. A flora é outra coisa. O tipo de planta, o tipo de erva, sabe? As coisas que eles tinham ali, que emenda na culinária também. A culinária deles tem que ser baseada no que eles têm pra cozinhar. Não dá pra eu falar assim, ah, ele fez lá uma sopa de tomate, não sei o quê. Tipo, puta, tomate tava longe da Grécia, sabe? Tava longe até da Itália. E a Itália, porra, chama o tomate de pomodoro, né, cara? O pomo de ouro. Eles apreciam demais o tomate e tal. Coisas como pera, até coisas como maçã. São coisas muito distantes da Grécia de 550, 500 a.C. Então isso tem que ser pesquisado. Porque eu poderia falar, ah, o Paráxeno tá lá comendo uma maçã. Como mostra lá no filme do 300, né? Tem hora que a batalha dá um break e tá lá o Leônidas comendo a maçãzinha e tal. Então, tipo, eu tenho que pesquisar muito isso pra saber. Cara, tinha maçã ali? Eles exportavam? Como que ela chegou? Qual que é a parada, sabe? E aqui eu tô dando só um exemplo chulo. Eu nem pesquisei isso a fundo pra falar aqui pra vocês. Eu tô só colocando pra mostrar a dificuldade da parada, tá ligado? Não adianta eu chegar e falar, nossa, a pessoa tava com a roupa de seda. Tinha seda na Grécia em 500 a.C., como que é o processo de fabricação, né? Como que é a manufatura da seda? Que aí entra um pouco nos metais também, que eles usam muito armaduras de bronze. E o bronze é uma liga ali que vem do cobre com o estanho, né? É uma mistura, aquela coisa toda. Então, tipo, o cobre já era um metal foda, tem muita arma de cobre, o cacete, até de 1000 a.C., 1200 ali, perto daquela Guerra de Troia. Mas, cara, o bronze era a pegada deles. Então, existiam outros lugares que faziam armas? Sim, existem relatos de que talvez a Índia já fazia espadas de aço há 1000 a.C. De aço. Que os nórdicos, né, depois também trabalharam bastante e acabaram introduzindo na Inglaterra e em partes da Europa. Mas se eu chegar e falar espada de aço, armadura de aço, fica um pouco não acurado. Porque, tipo, cara, o aço estava longe dali. Isso não descarta que alguém já estivesse fazendo, né? As coisas muitas vezes são descobertas em vários lugares do mundo de uma vez só. Às vezes pessoas descobrem as coisas, morrem e não passam aquele ensinamento. E aquilo nunca é sabido, como é hoje em dia, inclusive, né? Então, eu tenho que me manter no bronze pra ficar mais acurado. Porque é um metal bom, é um metal que eles usavam pra caralho, em armadura, em arma, na porra toda. É um metal que não é quebradiço, né? É aquele tipo de metal que entorta. A gente tem alguns metais aí que quebram, né? Quando você bate assim, o negócio quebra, faz uma rachadura, coisa do gênero. O bronze era um metal que entortava, que dobrava. Então, o elmo de bronze, tomar uma pancada, ele vai afundar, né? Ele não vai quebrar em pedacinhos. Assim como a própria espada, né? A espada de bronze entortava muito. Entortava muito. As espadas deles eram umas bostas, cara. O cara batia... Tem até alguns programas modernos bem legais aí de ferreiro, né? Tem um canal no YouTube lá, Man at Arms, lá eles fazem umas espadas maneiras de bronze, machado de bronze também, coisa assim. E você vê, cara, a durabilidade da parada é foda, é triste. Você dá uns 10, 15 golpes e o negócio entorta. Então, na história do Paráxeno, dentro do romance aqui e tal, você vai encontrar muito isso. Espadas entortando, armadura amassando. Os próprios escudos deles, né, que era de carvalho revestido com bronze, amassa pra cacete, o carvalho quebra. Então, as armas são bem descartáveis, né? Ao contrário daquela visão que o pessoal tem de que o cara tem uma arma mágica, tipo Senhor dos Anéis, mata 1 milhão de pessoas. A espada nunca vai pra um ferreiro na vida, né? Aqui não, as espadas vão sempre estar tendo manutenção, porque... Se você for fazer uma coisa mais acurada, mais real, tem que ser assim, tá ligado? E novamente entra a pesquisa. Como que eram feitas essas espadas, né? Como que era manufaturado isso? Eles exportavam, importavam? Nesse episódio que eu acabei de ler, acho que nesse ou no outro, o Paráxeno vai encontrar uma espada especial. E essa espada especial tem toda uma história por trás dela. Ela nem vem nem da Grécia, ela vem de fora. E aí eu tive que pesquisar também para fazer isso. E para mencionar coisas simples, sabe? Por exemplo, Entrando aqui na parte do modo de vida. Os costumes gregos eram costumes muito simples, mas ao mesmo tempo eram costumes muito particulares, né? Vocês puderam testemunhar isso no casamento lá, no episódio do casamento. É uma coisa muito particular, uma coisa que não tinha em outras cidades. Os atenienses, inclusive, eles abominavam aquele casamento de Esparta. Aquele negócio de prender a mulher numa sala e colocar os cara de guarda e aí o noivo ter que lutar por ela, eles abominavam, mas pros espartanos aqui deram uma brincadeira, né? Eles são todos espirituosos e coisas assim, né? Então, pra eles é uma beleza. Tem até uma frase do Leônidas, que ele fala assim, meu, por que que a gente vai ficar debatendo se a gente pode sair na porrada? E tipo, isso traduz totalmente o espírito espartano, tá ligado? Enquanto em Atenas eles tinham outros costumes bizarros também, né? Que em Esparta eles condenariam, né? Como aquela parada da pederastia e coisas do gênero, né? Apesar dos espartanos também fazerem muito isso, eram extremamente homossexuais, mas isso era muito mais ligado com a proximidade do guerreiro, né? Os caras se aproximavam de um jeito maluco para poder chegar na guerra e ele defender o amante dele ou coisa do gênero. Isso era muitas vezes até estimulado pelos treinadores lá durante o agoguê, tá ligado? Estimulavam o moleque a ficar com o outro para poder criar esse laço, que muitas vezes não tinham, né? Eram famílias distintas e tal, apesar de serem espartanos. Isso era muito estimulado, assim. Não é que os caras faziam porque queriam, faziam porque gostavam. Fazia porque tinha que fazer e era uma coisa natural, né? A Grécia não tinha o que a gente conhece hoje como moral. Era uma sociedade amoral, era uma sociedade sem essa moral que a gente construiu aí com o passar do tempo. Bom, a gente tem que falar um pouco também da religião, né? Da coisa mitológica, da superstição e tal. Os espartanos eram povos muito supersticiosos e, tipo, isso você vê nas pesquisas. Você vê muitos relatos, até do próprio Homero, de coisas assim, tipo, os caras foram batalhar, foram pra uma batalha, deu um terremoto, os caras voltaram pro acampamento. E o inimigo ficou sem saber nada. Os caras foram lutar, teve um eclipse e eles voltaram. Coisas assim, sabe? Os caras, sei lá, deu uma tempestade foda na praia onde eles iam lutar e os espartanos voltaram e não lutaram. Então eles eram muito supersticiosos, muito demais. Eles viam sinal em tudo. Passava um pássaro voando, uma águia piava e eles diziam, meu Deus, é Zeus. Ele tá olhando, ele tá alguma coisa, né? E isso o Paráxeno traduz um pouco. Então, a hora que ele está andando lá e ele vê nuvens, né, no céu, trovão, aquela coisa, ele fala, ó, Zeus tá puto com alguma coisa, eu só não sei o que que é, mas ele tá bravo. Então, esse tipo de coisa tem que ser inserido na história e tem que ser pesquisado de uma maneira muito aprofundada também, porque uma coisa que pouca gente sabe, o que a gente conhece hoje como mitologia grega, né, que era a religião da galera, era dissipado, era dispersado em toda a Grécia. Então vou dar um exemplo, um cara que morava ali mais ou menos no norte da Grécia, ali perto do Monte Olimpo, ali quase chegando ali naquelas partes mais de Macedônia e coisas assim, né, Tessália e tal, certamente ele não conheceria os deuses que a galera conheceria lá embaixo em Augias, na Lacônia, tá ligado? Então era muito diferente isso. Hoje a gente conhece muito mais da mitologia grega do que os próprios gregos conheciam. Entendeu? Porque era um apanhado de deuses. É como um exemplo, os indígenas aqui do Brasil. Os indígenas aqui do Brasil tinham seus deuses e eles povoavam o Brasil inteiro e ao mesmo tempo cada tribo tinha um deus diferente da outra. A mitologia grega ela funcionava meio que dessa forma. Tinha muita gente que adorava deuses que outras pessoas nem sabiam que existiam, nasciam, cresciam, se casavam, tinham filhos, morriam e sem nem saber quem era o outro deus que estava lá. O que a gente conhece hoje como mitologia grega é um apanhado de todos esses deuses que a galera cultuava e eles fizeram uma amálgama, tá ligado? Fizeram um pack gigante e chamaram de mitologia grega. Então muita coisa que você vai ouvir no Paráxeno tem a ver com isso. Tem deus que ele nem sabe o que é, ele vai fazer referência ou coisa do gênero, sabe? E tem também o nome. Os deuses têm os nomes mitológicos deles gregos e romanos, né? Por exemplo, Hércules, que o Paráxeno tanto fala, na Grécia não seria Hércules, seria Heracles. Eu optei por chamar de Hércules para ficar mais próximo do ouvinte e porque tem uma sonoridade muito mais foda, tá ligado? Heracles eu acho meio bosta a sonoridade. Do mesmo jeito, Apolo. Não tinha Apolo na Grécia em 500 a.C. Apolo é um nome romano que veio posteriormente. Ele era conhecido como Hélio, ou Hélios, né? Então, se eu chamasse ele de Hélios, ia ficar esquisito. E, novamente, quem é o nome mais foda? Apolo ou Hélios? é Apolo, né, cara? Apolo é muito mais foda. Então eu tomei essa liberdade poética de colocar dessa maneira. Mas os nomes são extremamente distintos, assim. Todos os deuses gregos, acho que a maioria deles, 99% a gente pode dizer, quando foram para a mitologia romana ali, para aquela coisa da assimilação da cultura grega, foram trocados, foram mudados, tá ligado? Por conta daquele nacionalismo italiano, aquela coisa louca de que os caras não queriam falar, não, a gente não é essa Grécia 2.0, nós somos Roma, nós somos Itália. Então eles deram todos os nomes deles. Aí, durante a história, vocês vão se deparar com nomes às vezes em grego, e nomes às vezes em romano, né, que seria ali da mitologia romana, mas não se preocupa não, eu tô sabendo o que eu tô fazendo, eu sei que o nome Apolo tá distinto da época, 500 a.C., eu sei também que o nome de Hércules era para ser Heracles, né, mas eu tô optando aqui de uma forma mais poética, uma liberdade poética, né, uma liberdade de escrita, para poder deixar isso mais palatável para você ouvir, senão, quando a gente fala de Heracles ou quando a gente fala de Hélio, é até fácil. É até fácil distinguir, né? Mas quando a gente começar a falar de deuses muito específicos, não tem como. Você tem que manter o nome dele que a galera entenda, tá ligado? O nome que a galera compreenda. E lembrando, a gente fala o nome meio que latim da parada, que é o nome compreensível. Porque nem Heracles, né, nem o próprio Hércules não era chamado de Hércules, nem o Heracles era Heracles. Todos os nomes gregos têm as suas variações, né? Isso entra um pouco no idioma. O idioma da Grécia era uma maluquice do caralho, tinha muito idioma. Tinha o dórico, que era o idioma ali mais do sul, que é o que os espartanos falam, de Creta, né? Falavam na época. Você tinha o eólico, que é mais pra parte norte, e as cidades jônicas, do outro lado do mar Egeu. Você tinha o ático, que era mais ali na parte de Atenas e algumas colônias nas ilhas do norte. Você tinha o jônico, você tinha o arca do Cripiota, você tinha o aqueu. Então são muitos idiomas diferentes, sotaques diferentes, eles falam uma língua semelhante, né? Eles se entendiam sim, mas o sotaque era muito, muito, muito esquisito, muito, muito diferente. Então os nomes dos próprios deuses eram diferentes. Por exemplo, Hércules, que era Heracles, o nego chamava de 5, 6 nomes diferentes. Chamavam, o nome tradicional dele é Alcides, né? O nome do deus antes de ser o Hércules e tal, seria Alcides ali. Então tem lugares que chama de Alcides mesmo. Ele chama o deus Alcides. E aí se você for pesquisar, pô, quem foi o deus Alcides? Fica complicado, né? Então, isso vai acabar aparecendo na história. Isso também leva tempo de pesquisa, tá ligado? Tem que pesquisar bonitinho pra não jogar qualquer merda. Até porque, além da pesquisa, a história do Paráxen tem que ser uma história maneira. Não adianta só contar. O cara chegou lá, cortou o feno, comeu um porco, foi pra guerra, morreu e é isso aí. Não, a história tem que ser foda também. Então, os elementos que eu coloco nela tem que ser muito maneiros. Também uma coisa maneira de se ver são os exércitos, né? As tropas, a movimentação, o estilo de batalha, como que eles se vestem. Toda a parte da cavalaria, né? Agora vai ter uma luta com a cavalaria que eu li aí no começo do programa. Cavalaria já existia, não eram os cavaleiros, né, tradicionais, templários, nem nada do gênero. Cavaleiro do Game of Thrones, né? Que é o cavaleiro clássico ali da Idade Média, pá. O homem em armas não era isso, eram os cavalos não tinham muitas vezes nem sela, o nego montava no pelo mesmo, jogava só um couro por cima, não tinha estribo, não tinha muita coisa, sabe, era bem precário mesmo. A cavalaria, que era o hípias, né, que é daí que vem hipismo e toda aquela parada, eles vinham montados, eles lutavam com espadas curvas e coisas do gênero, mas existia a cavalaria de fato, isso também tem que ser pesquisado, assim como a própria falange. A falange trabalha de um jeito totalmente diferente daquela falange romana clássica que a galera conhece, que a falange romana se dividia em vários blocos, se dividia em vários grupos, e ela trabalhava isso no meio da batalha. Por isso que os romanos foram tão fodas, tão revolucionários, né? Eles pegavam um grupo de exército deles, dividiam em pequenos grupos, e eles lutavam como se fosse um tabuleiro de xadrez. Eles iam colocando as pecinhas entre as outras e fazendo cercos, e sabe, eles faziam um puta movimento de estratégia. Nessa época, na Grécia, não, era um pouco diferente. A galera montava aquele exército, ia um correndo contra o outro e acabou. Não tinha muito, sabe? O Paráxen, lógico, ele traz uma coisa a mais, ele bola uma estratégia, né? Nesse capítulo dos Homens de Pedra aí, que vocês vão ficar sabendo. Que já ficou óbvio, né? No outro capítulo. Que ele vai falar pra galera se besuntar com o pó de Ecalha, todo mundo vai ficar disfarçado de estátua. E outras coisas assim, porque como o próprio Paráxen falou em um momento da história, tem uma parte lá que ele fala... Eu estava pressentindo que essa guerra seria resolvida com fé e inteligência. que brinca um pouco com essa relação dúbia, né, entre fé e ciência, coisas do gênero, assim. Então, ele vai trazer essas coisas a mais, lógico, porque ele é um personagem fictício, mas, a grosso modo, a movimentação de batalha era muito precária. Apesar da Grécia ser um lugar foda, os caras eram muito inteligentes, não subestimem, né, não acho que eles eram os homens das cavernas e nada do gênero, mas a movimentação de batalha e as batalhas mesmo era muito precária. Que fazia sacrifício, botava um exército contra o outro, quando ganhava fazia outro sacrifício, pegava arma, pegava armadura, levava embora para derreter e fazer alguma coisa, levava alguns escravos, algumas mulheres ali para ficar com eles e acabou. Vamos para outro dia, sabe? Era bem diferente, era bem simples, mas, né, de um modo complexo. Um último ponto que eu marquei aqui para vocês, da dificuldade de pesquisa, eu não marquei todos, porque senão vai ficar com 15 horas o áudio, né? É a falta de conhecimento da galera. Porque os gregos eram fodas, eles eram, mas eles tinham uma falta de conhecimento do próprio mundo. Então, quando eu trabalho isso, eu tenho que trabalhar de maneiras distintas. Por exemplo, vai ter uma parte da história, se o projeto continuar e etc, eu espero que continue, que o Paráxen, ele vai ter que fazer uma parada no Egito. E ele vai ser enviado para o Egito, pelo conselho ali do Peloponeso, sim, para fazer uma parada bem específica, que eu não posso falar, senão vai ser um spoiler. Mas isso aqui não é spoiler, é só uma sinopse, né? Se eu falar o que ele vai fazer de fato, aí vai entregar 50% da história. Mas ele vai pro Egito. E lá no Egito ele vai se deparar com coisas que ele nunca viu na vida. Por exemplo, ele vai se deparar com um jacaré, um crocodilo. E quando ele vê aquela porra daquele crocodilo, ele vai ficar, meu, isso é um monstro. Isso pra mim é um monstro, porque ele nunca viu aquela porra. E os gregos tinham muito disso. Eles não conheciam o mundo como a gente conhece hoje, tá ligado? Hoje, se você chegar pra uma criança aqui do Brasil e falar o que é um camelo, ela consegue desenhar um camelo pra você. Mas se você chegasse num grego e falasse o que é um camelo, ele não consegue. Ele não conseguiria, né, naquela época. Se você, por exemplo, tem uma história do Hércules muito clássica que diz que ele foi defender uma donzela lá de um monstro, como ele sempre fazia, né? E tem um vaso bem antigo, assim, que você vê tá retratada essa história. E o monstro é um cavalo com um pescoço enorme e com um monte de dente, uma coisa assim. E você consegue identificar ali imediatamente uma girafa. Só que a girafa não era comum para os gregos, tá ligado? Ela não era uma coisa ali do cotidiano. A Grécia não estava povoada de girafas nem nada do gênero. Então isso para eles é um ser de outro mundo, é um monstro, sabe? Se eles vissem os macacos aqui do Brasil, coisa do gênero, talvez eles pensassem a mesma coisa. São monstros, são criaturas de Ares, sei lá o que, tá ligado? Então, essa falta de conhecimento deles, apesar deles conhecerem muita coisa, novamente, não subestime eles eram fodas pra caralho, também tem que ser colocada ali na história. E tem que ser pesquisada também. Porque eu não posso, por exemplo, falar assim, ah, o cara trouxe uma espada de aço lá da Europa, o cara trouxe uma espada de aço lá da Irlanda. Tipo, porra, o que, que é a Irlanda, sabe? A Irlanda nessa época tinha espada de aço? O Paráxen, ele sabe? Como que ele sabe onde que é a Irlanda? Tá ligado? Os mapas mundi que eles faziam na época era só a Europa. Eles faziam um mapinha da Europa, a Grécia e a Itália ali e acabou. Era muito bizarro, assim, sabe? Então isso tem que ser trazido na história. Isso é um cuidado que já vai entrar aqui no outro tópico, que é o desafio de produzir a história. O desafio de falar essa história pra vocês. De contar, de narrar. Porque mesmo que seja em primeira pessoa, tem que ter esse respeito, entendeu? Com a parada, porque é muito antiga. Então eu coloquei alguns pontos aqui na parte do desafio da história. Que é o quê? A estruturação da vida dele tem que ter base nos acontecimentos históricos. Então, por exemplo, eu tenho aqui anotado um resumo histórico que eu fiz, né, para poder me ajudar na construção do programa e coisas assim que eu vou pegar aqui para vocês, ó. E tudo que o Paráxene faz tem que ter base nisso. Então, um exemplo, ó, o Paráxene não sabe qual que é a idade dele, né, porque ele chegou com os pais lá, vindo de Creta, os pais dele morreram e ninguém falou pra ele, filho, você faz aniversário de tal ano, ninguém falou isso pra ele, tá ligado? Então ele não sabe, mas ele nasceu ali em 540 a.C. Então aqui no atual momento da história, tá ali em 519, ele tem 21 anos. Mas ele não sabe disso, ele não sabe disso com precisão. Já sabe que ele tá virando um homem, aquela coisa. Já não é mais uma criança em agoguê, coisas do gênero. Apesar de ter que servir, né, Esparta e tal, mas ele não sabe. E durante essas coisas você tem alguns acontecimentos históricos. Por exemplo, a morte do Anaxandides. O Anaxandides morre ali em torno de 520, etc. E isso tem que ser respeitado. Porque eu não poderia deixar ele vivo. Eu não poderia deixar o Anaxandides vivo, ainda rei. Ele teria que morrer em algum momento, tá ligado? E quando o Anaxandides morre, historicamente falando, o Cleómenes vira o rei de Esparta. Não é o Leônidas. Então eu fiz aquela brincadeira de que o Leônidas seria de propósito, porque eu já tinha ciência de que seria o Cleómenes, para poder dar uma profundidade no romance. Mas eu não poderia colocar o Leônidas ali como rei. Eu não poderia. Porque o Leônidas só se torna rei em 491. E tipo, cara, nós estamos aqui em 519. Vai demorar muito tempo pro Leônidas virar rei. Historicamente falando, né? Então eu não poderia colocar ele aqui como rei. Eu tenho que colocar o Cleómenes. E no romance eu tenho que dar um motivo. Eu tenho que dar uma estrutura. Eu tenho que trazer a poesia do romance para isso. Por que que ele se tornou rei? E o que que aconteceu com o Leônidas? O que aconteceu com o Paráxene? Que apesar de ser um cara fictício que não existe, existe e é vivo de fato aqui na história. Então eu tenho que basear tudo nisso. Eu tenho que ter essa pesquisa sempre à mão. Eu não posso sair por aí chutando o cachorro pra todo lado e escrever o que eu quiser. Ah, do nada o Paráxene virou o rei de Esparta. Não, não dá, cara. Não posso. Eu tenho que respeitar a história pra poder entregar um negócio foda pra vocês. Na verdade, não é que eu não posso. Eu até posso. Porque quando você fala de romance, escrita, você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade poética pra isso. Se quiser colocar o Xerxes como rei de Esparta, você pode colocar. Mas, novamente, eu quero trazer um negócio bem acurado. Quero trazer um negócio aprofundado. Eu garanto pra vocês que muitas pessoas que leram a HQ do 300, ouviram o filme e viram a Gogê, quando ouvem o Paráxene, absorvem muito mais do que absorveram ali. Porque aqui o Gogê tem muito mais tempo, o Gogê tem muito mais detalhe. A gente fala de muito mais coisas e continua falando mesmo depois de grande, sabe? E isso é bom, isso dá profundidade na parada, isso dá complexidade. Eu não quero entregar uma coisinha simples. Se fosse pra entregar assim, de qualquer jeito, saía um episódio por dia, tá ligado? Mas, porra, vamos fazer um negócio foda. Isso demanda tempo de pesquisa novamente. Aqui no Desafio da História, eu tenho todos os problemas da pesquisa, né? Tudo que eu pesquisar, eu tenho que trazer aqui. Então, eu não posso falar assim, ah, o Paráxene tava andando e ele viu ali do lado passando um rinoceronte. Porque eu tenho que pesquisar e ver se tinha rinoceronte ali naquele lugar, naquela época e naquele momento. Então, tudo que eu vou fazer na história, isso pra mim é foda. É uma dificuldade imensa pra escrever. É muito difícil, porque você tem que ficar parando a escrita toda hora pra pesquisar, pra consultar as minhas anotações que eu tenho aqui, e ver se aquele animal existia ali, tá ligado? Por exemplo, um animal que existia ali, que era o Auroque. O Auroque era um puta de um touro gigante, com chifre e cacete. O Auroque foi extinto, inclusive, o homem matou loucamente, mais um bicho, né, que o homem extinguei. Mais um da série de 10 mil. eu tenho que pesquisar para saber se ele tá lá. E eu tenho que pesquisar tudo isso. A parte da pesquisa entra aqui na hora de construir a história para eu poder dar sentido para as coisas. Porque eu não posso falar assim: o Paráxene tava morrendo de sede, ele pegou um copo de vidro, encheu com água, tomou. Tipo, copo de vidro? Existia vidro naquela época? Como é que eu sei disso? Eu tenho que pesquisar. Eu não sei, como eu falei pra vocês, eu não sou formado, não sou historiador, não sou nada. Eu sou um cara com boa vontade, eu me considero um bom escritor, então a parte da escrita eu me garanto, mas a parte da pesquisa leva tempo. E pra levar tempo assim, cara, a gente vai ter que começar a investir dinheiro, né? Porque senão vai acabar parando o projeto. Outra coisa aqui que a gente tem que colocar na parte da história é a apresentação dos personagens, né? Os personagens que vão fazer parte ali, eles têm que ter uma base histórica, mesmo que eles sejam fictícios. Por exemplo, os amigos do Paráxene, o Plístio, o Agnéio, o Imus e os Iliares, que ele tanto fala, né? Eles são personagens fictícios, que vão andar lado a lado com o Paráxene. Mas em breve, quando a história chegar em determinado momento, vai entrar o personagem de Enex. E o Genex, ele era um general do Leônidas, ele era um comandante, um polemarco do Leônidas. Inclusive morreu com o Leônidas nas Termópilas. E o Genex é um personagem vivo, então ele vai entrar na história. Assim como o Lídio, que é o sacerdote que acompanha o Paráxene, é um personagem vivo. E o sacerdote Lídio é documentado e é colocado ali em pauta pelos próprios historiadores gregos da época. Então tem muito personagem que eu vou colocar que não existe, mas que tem que ter base histórica da mesma maneira, tem a sua personalidade, tem o seu jeito, né? Uma coisa aqui, pra quem não sabe, os amigos do Paráxene, eles são pecados capitais. O Plístia, ele representa a gula. Tanto que se você pesquisar no Google aí a palavra gula em grego, você vai achar algo parecido com Plístia. O Agnéio seria a luxúria. Então se você pesquisar também ali, você vai encontrar algo parecido. O Imus seria a ira, né? Aquela ira louca, aquela parada. E os Iliares, que é a inveja, né? Seria aquela inveja, aquela cobiça, aquela parada. E isso molda a personalidade deles. Eu gosto muito de trabalhar coisas assim. Tem muita coisa subjetiva do Paráxene que vocês acabam não sabendo e Eu vou contar futuramente em outros programas desse jeito aqui, né? Se o programa, se o projeto continuar, em notas históricas futuras, como eu tô dando aqui também, e coisas assim. Eu tenho que dar também aqui na parte da escrita a visão pessoal do Paráxene, né? Porque o Paráxene, ele fala com aquele orgulho de Esparta, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele tem uma dor muito grande por não ser um espartano de verdade. Ele também tem uma dor por ter sido abandonado pela Anfásmenos, né? Por ter sido deixado por ela. Ele tem uma dor muito grande por ter perdido o filho. Ele se preocupa demais com os homens, né? A postura do Leônidas na batalha, vocês viram naquela batalha passada lá de Patras, né? Primeira derrota lá da primeira temporada, bem antigão. É, que a postura do Leônidas como comandante é totalmente diferente do Paráxene. O Leônidas é um cara descontraído, é um cara que brinca e dá risada, vai pro pau e é um cara super seguro de si. O Paráxene não, ele é um cara que tem um pouco disso, né? Tem essa característica espartana do bom humor, de rir na cara do perigo e coisas assim. Mas ao mesmo tempo ele fica preocupado pra caralho com os caras. Porque ele fala, meu, eu sou um cara de Creta, cheguei aqui nessa cidade, fui acolhido pra cidade e agora eu tô liderando os próprios cidadãos aqui, eu tô liderando os habitantes de Esparta. Ele fala, será que é justo vir um cara de outra cidade se passar por um espartano, entre aspas, se passar, liderar esses caras pra morte? Então ele fica mega preocupado, tá ligado? E ao mesmo tempo, no interior ali, ele tem aquela coisa da aceitação, que ele quer ser aceito de fato por todo mundo como um espartano. E ele tem esse negócio dentro dele, tá ligado? Ele tem essa irmandade indireta com o Leônidas, mas ele vê o Cleómenes chegando ali como um cara que nem Esparta não tava. Tava longe estudando em Atenas e o cacete, na inimiga de Esparta, né, entre aspas. E ele vê o cara se tornando rei, aquela coisa, e o cara também não gosta dele. Então, toda essa profundidade, essa parada de... Essa parada pessoal mesmo do Paráxene tem que entrar na história. Porque ele tá contando o relato da vida dele, tá ligado? E ele conta os sentimentos dele de forma muito aberta. Tem muito de mim ali nele, com certeza, dos meus erros, dos meus medos e etc. Mas, cara, grosso modo, o Paráxene existe. E ele precisa existir de forma completa, de forma complexa. Então tudo que ele fala ali é vida dele, sabe? São coisas que ele passou na vida. Ele não pode mencionar coisas que ele não presenciou ou coisas que ele não ficou sabendo. Por exemplo, tem coisas que mais pra frente ele vai encontrar outros personagens, né? Que vão acabar contando coisas pra ele. Como o próprio Pitágoras, né? Ele vai passar um tempo com o Pitágoras. E o Pitágoras era um erudito, um maluco do caralho, um matemático foda. Ao mesmo tempo era um filósofo e era um cientista, né? Uma espécie de cientista, uma coisa do gênero. E o Pitágoras vai falar muita coisa pra ele, assim. Vai desmistificar muito do que ele acredita. Inclusive a parada dos crocodilos, né? Quando o Pitágoras fala, meu, aquele ali não é crocodilo, não é monstro não, cara. Aquele ali é só um bicho que mora em um lugar diferente de onde você viveu. Coisa assim, né? E vai ser bem legal quando chegar nessa parte. Mas eu tenho que ter, além de tudo isso, deixar a história dele extraordinária, né? Ele tem que ter a vida comum, porque ele é uma pessoa comum, ele não é um super-homem. Mas ele tem que ter a parte extraordinária pra deixar a história legal, né? Ele tem que ter aquela coisa diferenciada. Os cliffhangers, que eu gosto muito de colocar na minha escrita, nos finais de episódio, coisas do gênero, depois trabalhar em cima disso com coisas concretas. Nada é colocado de graça, as coisas que ele faz nunca são de graça, elas ecoam, né? Tá aí o caso daquela batalha, né, cara? Vingança falha. Uma coisa que aconteceu lá atrás, quando o Paráxene era uma criança, de um cara que ele matou, que o outro menino espartano matou, e lá futuramente vem o filho daquele maluco se vingar. Então as coisas nunca acontecem de graça, como era a nossa própria vida. Tudo que você faz hoje vai ecoar amanhã, tá ligado? Então, não tem como você separar isso da história quando você vai escrever. Quando você vai escrever um romance, uma coisa assim. Se você quer que o cara seja real, você tem que colocar a vida real nele. Por isso que o Paráxene tem essa realidade, né? Tem muita gente que acredita que o Paráxene é quase uma pessoa. Porque ele é muito particular, ele é muito profundo. A vida dele é muito de verdade, assim, né? Apesar de ser um personagem fictício, é uma vida meio de verdade. Você compra aquilo. Isso dá trabalho, não é fácil. Nós temos aqui três últimos pontos, que já é a parte de produzindo, né? Por exemplo, tem essa parte toda da dificuldade da pesquisa, tem o romance, a coisa toda. Tem aqui a parte da revisão, eu faço uma leitura em voz alta, aí depois eu troco algumas palavras e tal, me deparo com essa dificuldade de dar o nome para as coisas, de sempre achar uma coisa que tenha a ver com a época. eu não posso falar de copo de vidro, coisa do gênero, tá ligado? Eu não posso falar assim, ah, ele chegou lá e tirou as calças. Não, os gregos não usavam calça, calça nem existia ali, calça era uma coisa totalmente diferente do que a gente conhece hoje como calça, e isso me para um pouco na escrita. Mas aqui na parte da revisão eu tenho que estar sempre olhando isso. Eu faço tudo sozinho, então uma hora ou outra, se passar alguma coisa, é provável que passe, é por conta disso, tá ligado? Porque é foda fazer tudo isso aqui sozinho, em um mês ou em menos de um mês, ainda fazer a parte da gravação. A gente nem chegou na parte de gravar o bagulho ainda, né? E depois eu faço uma lapidação pra terminar essa revisão. E agora a gente entra na parte de gravar logo. Primeira coisa é a entonação, né? A voz do Paráxene é totalmente diferente da minha, vocês já devem ter percebido aí, pra vocês que não ouvem o ACC e só ouvem o Paráxene aqui, minha voz é completamente diferente da dele, principalmente falando sozinho aqui há mais de uma hora, inclusive. A entonação da voz é muito importante ali, porque ela também faz parte da personalidade do Paráxene. Se eu falasse com a minha voz, não teria a mesma coisa. Por isso que ele é tão vivo. Porque ele tem a própria voz, ele tem a própria vida, ele tem o próprio jeito de falar. Ele fala de um jeito muito específico, ele sobe, ele desce, né? Tem algumas coisas que ele fala, não sei o quê. Ele dá umas entonações, assim, desce, né? Ele sobe e desce, ele faz umas paradas. Quando ele tá triste, ele fala de um modo diferente. Daqui a pouco ele tá orgulhoso e ele fala em Esparta e o caralho e tal. Então essa parte da entonação é uma parte difícil também, é uma parte de trabalho, né? Eu não chego aqui, sento e começo a falar. Tem todo um trabalho antes de aquecer a voz e o cacete. Aqui a gente tem todas aquelas dificuldades de quem grava podcast, né? A parada do silêncio. Durante essa gravação, meus cachorros estavam latindo loucamente ali de fundo e vocês devem ter ouvido. E quando eu tô gravando o Paráxene, isso não pode acontecer. Porque storytelling é diferente de você gravar um programa como esse que eu tô gravando, que seria mais um podcast, né? Estilo clássico. Quando você grava um storytelling, cara, é um produto fechado. É um produto fechado. É como se fosse você gravando uma música, tá ligado? Não pode ter aqueles barulhos de fundo, não pode ter nada disso. Tem que ser um negócio muito limpo, porque tem que ser entregue uma coisa muito, muito perfeita, sabe? Muito fechada. Podcast tradicional, quando você conversa, como eu tô falando com vocês aqui, eu falo gíria, coisa do gênero, é um bate-papo com amigos, né? É um bate-papo, é uma conversa ali. Mas o storytelling não, é uma coisa, é um produto, assim, é uma coisa planejada. É uma coisa produzida de fato. Então tem que ter todo um cuidado também com esses barulhos de externos e coisas do gênero e tal, né? Eu aqui na parte de gravar, em todas essas partes, entra sempre esse problema de conciliar o trabalho, os amigos, a saúde, a família, a namorada, tudo com o projeto, para poder pesquisar, gravar, escrever a coisa toda. No final eu faço a edição, depois que eu já gravei, né, o programa, eu corto todas as respirações, novamente por conta de ser um storytelling, né? Aqui vocês vão ouvir muita respiração minha, porque é um programa mais diretão, descontraído, entre aspas. Mas o Paráxia, ele não pode ficar respirando toda hora, senão é um saco. Você fica ouvindo uma narrativa de um cara respirando. O cara, então eu cheguei e não sei o que, não sei o que. Sabe, puta, fica um cu, né, cara? Ninguém merece. Então, quando eu tô editando, a primeira coisa que eu faço é retirar essas respirações do Paráxia, né? É o primeiro corte. O segundo corte, eu ouço o programa do começo até o final com papel e caneta ao lado. Por que que eu uso com papel e caneta ao lado? Porque eu vou anotando todos os barulhos de fundo que eu vou ter que colocar. Então, se o Paráxene falar, o cara jogou a espada em mim, a espada bateu no meu escudo, eu tenho que anotar um barulho semelhante a jogando uma espada, um barulho semelhante à espada batendo no escudo, tá ligado? Se eu falo, o cavalo veio cavalgando e o cavaleiro caiu de cima, eu tenho que anotar o barulho do cavalo cavalgando, o barulho do cavaleiro caindo de cima e provavelmente algum barulho de metal se o cara tiver de armadura, pra eu poder, na hora da edição, casar isso e fazer a imersão. E eu ouço o programa inteiro assim, tomando nota. E depois eu tenho que fazer toda a conciliação do clímax, da tensão, separar a trilha sonora para cada momento certo. Porque a trilha sonora, ela sobe e desce, ela produz, né, sentimento, coisa assim, então eu não posso jogar qualquer porra lá e já era. Então eu tenho que fazer essa produção. Enquanto eu tô ouvindo e anotando esses efeitos sonoros, eu já vou produzindo a música. Eu já ouvi a trilha sonora do 300 um milhão de vezes, e eu tenho aqui o 300, os dois filmes, e tenho também as trilhas sonoras de um jogo de Troia, que eu gosto muito, que casa perfeitamente com o Paráxene. Eu venho usando desde o prólogo, lá do primeiro episódio. Então eu vou produzindo aqui já, enquanto eu vou ouvindo papel e caneta na mão, sabe? Pra quem é patrão, lá no grupo do Facebook tem um grupo, lá no Facebook tem um grupo só para os patrões, e vira e mexe eu mando foto da folha onde eu escrevi o sound effects, assim, lá e tal. Lá rola vários conteúdos, assim, exclusivos e tal. E isso também dá trabalho, isso também vai tempo. Então não dá para eu gravar, escrever, gravar, pesquisar, fazer tudo isso em uma semana ou em duas que seja, porque eu tenho minha vida também, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que pagar conta, tenho que dar atenção para aqui, tenho que ajudar em casa, tenho que fazer várias paradas. Então não é nem um pouco fácil. Depois de tudo isso feito, eu vou para a parte dos downloads. As músicas eu não baixo, e eu tô sendo bem sincero, porque eu já tenho baixada. Então eu não perco tempo baixando música. Isso aí eu não perco tempo mesmo. Já tenho todas baixadas aqui. Tenho 3 álbuns aqui separados para isso. São 60 músicas que eu uso variadamente nos programas, né? Mas os sound effects eu tenho que baixar. E aqui a gente enfrenta um outro problema, que é o problema da obtenção desses efeitos sonoros, né? Esses SFX aí. Então, tipo, eu vou no YouTube, eu vou em packs, em sites, né? Eu vou em Creative Commons, eu faço um garimpo foda de várias paradas. E tem coisas que eu não consigo encontrar. Simplesmente não existe, não há, e eu me fodo. E eu falo, caralho, agora o que eu faço? E aí eu tenho que usar a imaginação, a criatividade. Tem uma parte da história do Paracene que eu baixei o som de uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar, aí eu coloquei no editor aqui, eu dei um stretch nela, aí eu dei um pin up, eu desacelerei ela, aumentei um pouco o volume e ela virou o som exato de que eu queria naquela hora. Foi na batalha do Paracene, lá no capítulo Vingança Falha, quando ele tá lutando aquele combate singular, né? Tem alguns outros ruídos também de fogueira, coisas assim, que às vezes eu não encontro e eu tenho que produzir aqui, né, de alguma maneira. Tenho que usar a criatividade de alguma maneira, algum som bem específico de coisas que acontecem, coisas que caem no chão, coisas assim, como por exemplo o exemplo que eu dei do cavalo. O cavalo vem e o cavaleiro cai. Se o cavaleiro cai de cima, eu não posso escrever no YouTube assim: cavaleiro caindo de cima do cavalo com armadura. Eu não vou encontrar esse áudio nunca. Eu tenho que juntar vários áudios. Então eu tenho que juntar um cara caindo no chão ou alguma coisa caindo no chão. Tenho que juntar um barulho metálico para dar essa impressão de que o cara caiu com coisa metálica, sabe? Então esse trampo aqui também é foda, cara. Esse trampo da produção é desgraçado. E aí o último trampo aqui da edição é juntar tudo isso, juntar o áudio principal, todos esses sound effects, juntar as músicas que eu já produzi, e trabalhando e colocando um por um. Às vezes são mais de 100 efeitos sonoros por programa, às vezes um programa de 20 minutos entra 100 efeitos sonoros, porque às vezes por minuto entra 10, sei lá, ele fala muita coisa, né? Ele vai descrevendo a história e tal. Então esse trampo é fodido. A última parte do processo é postar, né? Postar o produto final. Eu recebo a capa do Wild, eu falo com o Wild, né, como que vai ser o episódio, uma coisa assim, pego uma imagem, ele produz a capa, ele faz sempre capas maravilhosas, e aí eu jogo essa capa dentro do áudio, coloco no feed, coloco no site, faço a parte de postagem toda, eu mesmo faço a parte de divulgação, porque, né, como eu falei, eu sou sozinho aqui, o Wild me ajuda muito com a capa, mas fora isso eu sou sozinho, não tenho uma pessoa para trabalhar essa parte e tal. Toda a parte de divulgação nas redes, nos grupos dos ouvintes, nos aplicativos, sou eu que faço. E depois que o programa vai pro ar, eu posso, né, dar uma respirada para poder voltar lá pro comecinho de novo para produzir o próximo, né? E isso aqui, tudo que eu falei para vocês, é de um programa, para fazer um programa. E, putz, cara, dá um trampo muito grande, é por isso que demora. Grande parte desse programa aqui é a parte do Padrim, com certeza. Eu quero que o projeto continue, eu quero que vocês atinjam lá os 250 até o dia 5 de dezembro. Mas também para explicar para vocês o porquê dessa demora. Porque, tipo, um mês demora, cara. Um mês é muito demorado. Eu não gostaria que demorasse tanto, tá ligado? Eu já falei, eu me coloco no lugar dos ouvintes. Eu parei de ouvir o Scriba, mas o Scriba demorava 6 meses, 5 meses para postar. Então, eu tô explicando para vocês aqui por que que tem essa demora. Eu tô me comprometendo com vocês também de reduzir essa demora para pelo menos uns 15 dias aí no máximo, tá ligado? 2 programas por mês de 15 em 15 dias, às vezes 3 de 10 em 10 dias, dependendo de como ocorrer aí a coisa do padrinho e tal. Mas a grosso modo é isso, gente. Todo o trampo que eu tenho para fazer é esse, a pesquisa que eu tenho para fazer é essa. Eu tenho que conciliar isso tudo com a minha vida pessoal, coisas do gênero, né? E eu não quero que esse projeto acabe. Então, eu conto com vocês. O próximo programa eu já tô produzindo, já tô trabalhando. Ele ia ao ar no lugar desse aqui. Mas aí, acontecem coisas na vida da gente que, né, levam a gente para outro caminho. Como o Paráxen diz, os deuses nunca dormem. Então, espero que vocês contribuam. Vejo vocês no dia 5 de dezembro, se a gente conseguir bater a meta. E lembrando que o Padrim é uma coisa constante. Então, não adianta você meter 250 lá agora, aí eu volto com os programas aí, daqui a pouco todo mundo sai e o negócio fica R$100. Não adianta, tem que ser uma coisa constante, né? O projeto é constante. Se eu for colocar só quando vocês derem dinheiro, também não faz sentido nenhum. Ou a gente se ajuda mesmo, a gente brinca aí de, faz parte da falange, ou a gente perde essa guerra, morre todo mundo junto e foda-se, tá ligado? Então é nóis, tamo junto e se tudo der certo, até o dia 5 aí com o episódio aí da Batalha de Ekalion.